Dezembro eu relembro, como se fosse agora, o momento de emoção, o dia, aquela hora. Sua mãe radiante, de olhar cintilante, recebendo a notícia que estava gestante. Nervoso e feliz, no mesmo instante, a emoção tomou conta, dominando o gigante. Feliz sempre quis, com a mulher amada, prolongar minha raiz, pôr o pé na estrada. Era novo, só amor, na flor da idade, responsabilidade o meu peito invade. Quem casa, quer casa, tem que ter proceder. O tempo era curto e eu tinha que correr. O relógio, meu inimigo, mas meu filho quer nascer. Como é que vai ser? O trabalho vai ser duro. O dia de amanhã, tô sabendo, é escuro. O presente eu já vi, só não enxergo o futuro. Mas acredito em Deus e não vou me abalar. Minha fé inabalável, tenho força pra lutar. Se a preguiça for virtude, para mim ela não presta. Eu sei, se precisar, faço várias horas extras. Quem testa só detesta e protesta o nosso amor. É gente só ruim e no peito só rancor. A família toda contra pela pele minha cor. O racismo é uma doença e tá no peito do avô. São várias barreiras, mas não fico preocupado. Meu pai sempre falou que a vida não era fácil e só pra mim criar, trabalhou tipo escravo. Longe de mim querer ser filho ingrato, o homem que é guerreiro com a batalha não se ilude. Eu peço aos ancestrais, por favor, me ajudem. Faço parte da plebe, rebelde e sou rude. Eu só peço inteligência e meu filho com saúde. Oito meses se passando, eu só ando apressado. De casa pro hospital, do hospital pro trabalho. Comprei todo enxoval, arrumei o nosso quarto. Contrações aumentando, consagrando a luz do parto. E faz pré-natal, corre, corre pro hospital. São vários exames, ela tá passando mal. Valei-me, meu Deus, por favor, me acuda. Meu amor tá morrendo, manda um anjo com ajuda. Doutor, doutor, por favor, doutor. Minha mulher, meu filho, como eles estão? Calma, senhor. Seu filho nasceu. Uma criança linda, mas infelizmente a mãe não resistiu. Ah, meu Deus. Sinto muito. Não, meu Deus, não. A tristeza novamente toma conta do espaço. Minha mulher deu à luz, mas faleceu no parto. Não faz nem um ano que meu pai foi enterrado. Agora eu tô sozinho no meio da guerra, desarmado. Chamo um querubim, um arcanjo, um serafim. Pois o peso do mundo desabou sobre mim. A natureza dá com a mão e com a outra toma sim. Me dá um filho belo e minha esposa teve um fim. Mas a fé que deu no céu não pode ser abalada. O inimigo me acertou, levantei, refiz a guarda. Levantei minha cabeça em direção ao horizonte. Sou pedreiro, marceneiro, construtor, faço ponte. Arrumo o alimento e um teto pra morar. Amor, muito carinho e uma moça pra cuidar. Brinquedo não faltou, uma escola pra estudar. Jurei por Deus do céu, por você vou batalhar. A idade, a vaidade foi chegando, pois eu via. Queria quase tudo que a TV lhe oferecia. Eu de longe via ele já querendo namorar. Eu só tinha uma exigência, você tem que estudar. A tristeza se cansou, chegou a felicidade. Quando eu tive a notícia que ele entrou pra faculdade. Filho, nunca esqueça de fazer boas ações, pois eu peço sempre a Deus em minhas orações. Eu não vejo a minha cria. A última notícia se formou em engenharia. As grandes capitais deixam as pessoas frias. Mandei ele estudar, mas eu juro eu não sabia. A ruga, a velhice tomou conta do meu rosto, do meu coração. Quem se apossou foi o desgosto. Se dedica a uma pessoa o tempo todo da sua vida, não recebe nenhum tchau na hora da partida. A idade já chegou, as dores vêm se aproximando. Só 30% do meu corpo funcionando. Mal de Parkinson, derrame, baterias de exame. Diabetes muito alta, já circula o meu sangue. Noites mal dormidas, minha mente conturbada. Enxergo muito pouco, minha visão tá complicada. Mas eu posso enxergar a cegueira do meu filho. Lhe dei tanto amor, mas hoje eu vivo no asilo. nada, abandonado de viver, não deu vontade. Será que amor demais é uma forma de maldade? Fui perito na enxada, mas não tive camiseta. Mas hoje o meu filho é o doutor da caneta. Há muito tempo atrás, eu tive que provar que também era capaz de poder lhe criar. Sua mãe faleceu, seu avô veio lhe tomar. Lutei contra o mundo pra poder te cuidar. Agora o desprezo é o pão que eu tô comendo. Cada dia que se passa, a solidão me corroendo. Antes de morrer, eu desejava lhe ver. Enquanto tudo acontece, eu rezo por você.